Fecheiro 20, página 172. Assim que a noite caiu, fui de carro até à casa vazia do meu pai, com a pista de Amy no lugar ao meu lado. Talvez te sintas culpado por me trazeres para aqui. Pareceu-me um bocadinho estranho, devo admitir. Mas não tínhamos muitos lugares por onde escolher. Tomámos a decisão, tornámos este espaço nosso. Vamos levar o nosso amor para esta casinha castanha. Dá-me alguma boa vontade, meu ardente e dedicado esposo. Esta era mais críptica do que as outras, mas eu tinha a certeza de a ter percebido bem. Amy estava a aceitar Cartago, perdoando-me finalmente por nos termos mudado para ali. Talvez te sintas culpado por me trazeres para aqui, mas tornamos este espaço nosso. A casinha castanha era a casa do meu pai, que na realidade era azul. Mas Amy estava a fazer outra piada privada. Eu sempre adorara as nossas piadas privadas. Faziam-me sentir mais ligado a Amy do que qualquer outra verdade, confessional, consumação de amor apaixonado ou conversa até ao sol raiar. A história da casinha castanha era sobre o meu pai. E Amy era a única pessoa a quem alguma vez a contara. Depois do divórcio, via-o tão raramente que decidi pensar nele como se fosse uma personagem de um livro de histórias. Ele não era o meu pai verdadeiro, que me teria adorado e passado tempo comigo, mas uma figura benevolente e vagamente importante, chamada Sr. Brown, que estava muito ocupado a fazer coisas muito importantes para os Estados Unidos e que muito ocasionalmente me usava como disfarce para se movimentar mais facilmente pela cidade. Amy ficou com as lágrimas nos olhos quando lhe contei isto, embora não fosse essa a minha intenção. Pretendia apenas contar uma história do tipo: os miúdos são engraçados. Ela disse-me que agora era a minha família. Que me amava o suficiente para compensar 10 pais que não prestavam. E que agora nós os dois éramos os Danes. E depois sussurrou-me ao ouvido: tenho uma missão para a qual és capaz de ser bom. Quanto a recuperar a boa vontade, isso era outro acordo nosso. Depois do meu pai ter perdido completamente a batalha contra a doença de Alzheimer, decidimos vender a casa dele. Por isso, eu e Amy revirámos a casa a encher caixas para a Goodwill. É claro que Amy foi um turbilhão em ação: encaixotar, armazenar, arremessar, enquanto eu vasculhava as coisas do meu pai de forma glacial. Para mim, tudo era uma pista. Uma caneca com manchas de café mais entranhadas do que as outras. Devia ser a sua preferida. Teria sido um presente? Quem o dera? Ou teria sido ele a comprá-la? Para mim, o meu pai era alguém que achava o próprio ato de comprar efeminado. Mas mesmo assim, uma inspeção ao seu quarto de vestir revelou 5 pares de sapatos novinhos a brilhar ainda na caixa. Teria sido ele a comprá-los? Projetando um Bill Dunn diferente e mais sociável do que aquele que definhava lentamente sozinho? Teria ido à Shubidubi para que a minha mãe o ajudasse? Mais outra de uma longa série de gentilezas ocasionais? É claro que não partilhei nenhum destes pensamentos com Amy. Portanto, tenho a certeza de que apenas me mostrei o preguiçoso que tantas vezes sou. Toma, uma caixa para a Goodwill, disse ela, apanhando-me no chão encostada a uma parede, a olhar para um sapato. Põe os sapatos na caixa, está bem? Fiquei envergonhado. Vociferei contra ela. Ela falou rudemente comigo e o costume. Devia acrescentar, em defesa de Amy, que ela já me tinha perguntado 2 vezes se eu queria falar e se tinha a certeza de que queria fazer aquilo. Às vezes deixo de fora pormenores como esse. É mais conveniente para mim. Na verdade, queria que ela me lesse a mente, para eu não ter de descer à arte tipicamente feminina da articulação. Às vezes sentia-me tão culpado quanto Amy de jogar o jogo do vê se me compreendes. Também tinha deixado essa informação de fora. Sou um grande adepto da mentira por omissão. Estacionei em frente da casa do meu pai, pouco depois das 10 da noite. Era um lugar asseado, uma boa casa para começar ou para acabar. 2 quartos, 2 casas de banho, sala de jantar, uma cozinha fora de moda, mas decente. Uma tableta enferrujada a dizer vende-se no quintal. 1 ano e nenhum interessado. Entrei na casa abafada, com o calor a passar por cima de mim. O sistema de alarme barato que instalámos depois dos 3 arrombamentos começou a tocar, como a contagem decrescente para uma bomba. Introduzi o código. Aquele que dava com Amy em doida, porque ia contra todas as regras sobre códigos. Era o meu aniversário. 15877. Código rejeitado. Tentei outra vez. Código rejeitado. Uma gota de suor rolou-me pelas costas. Amy sempre ameaçara mudar o código. Dizia que era inútil ter um tão fácil de adivinhar. Mas eu sabia qual a verdadeira razão. Estava ressentida por ser a data do meu aniversário e não a do nosso casamento. Mais uma vez, eu tinha optado por mim em detrimento de nós. A minha nostalgia, meio doce, por Amy, desapareceu. Voltei a pressionar os números com força, num pânico progressivo, à medida que o alarme fazia soar os bips da sua contagem decrescente, até entrar no modo de intrusão total. Wonk, wonk, wonk. Nesta situação, o meu telemóvel devia tocar para eu poder dar o sinal de fim de alerta. Sou só eu, o idiota. Mas isso não aconteceu. Esperei durante 1 minuto, com o alarme a fazer-me lembrar um filme de um submarino atingido por um torpedo. O calor concentrado de uma casa fechada em julho fazia-se sentir sobre mim. Já tinha a parte de trás da camisa encharcada. Porra, Amy! Pesquisei o alarme à procura do número de telefone da companhia e não encontrei nada. Subi para uma cadeira e comecei a puxar pelo alarme. Já o tinha soltado da parede, preso pelos fios, quando o meu telefone tocou finalmente. Uma voz antipática do outro lado exigiu que lhe dissesse o nome do primeiro animal de estimação de Amy. Wonk, wonk, wonk. Era precisamente o tom de voz errado. Presunçoso, petulante, totalmente despreocupado. E precisamente a pergunta errada, porque eu não sabia a resposta. O que me deixou furioso. Por mais pistas que resolvesse, deparava-me sempre com algumas trivialidades de Amy que me faziam perder o ânimo. Olha, daqui fala Nick Dunn. Esta é a casa do meu pai. Este serviço foi subscrito por mim, disse eu rudemente. Portanto, não interessa qual era o raio do nome do primeiro animal de estimação da minha mulher. Wonk, wonk, wonk. Faça o favor de não usar esse tom comigo. Olhe, só entrei para vir buscar uma coisa, a casa do meu pai, e agora vou-me embora, está bem? Tenho de notificar imediatamente a polícia. Pode ao menos desligar a porcaria do alarme para ver se consigo pensar. Wonk, wonk, wonk. O alarme está desligado. O alarme não está desligado. Já o avisei uma vez, não use esse tom comigo. Maldita cabra. Sabe o que mais? Merda, merda, merda. Desliguei, precisamente quando me ocorreu o nome do primeiro gato de Amy, Stuart. Voltei a telefonar. Fui atendido por uma operadora diferente. Uma operadora razoável, que desligou o alarme e, Deus a abençoou, cancelou a polícia. Não estava com disposição para ter de dar explicações. Sentei-me na alcatifa, fina e barata, e obriguei-me a respirar com o coração aos pulos. Passado 1 minuto, depois de os ombros ficarem menos tensos, os maxilares e os punhos menos cerrados, e o coração voltar ao normal, levantei-me e ainda pus momentaneamente a hipótese de me ir embora, simplesmente como forma de dar uma lição a Amy. Mas, ao levantar-me, vi um envelope azul em cima da bancada da cozinha, como uma nota de despedida. Respirei fundo, soltei o ar, uma atitude nova, e abri o envelope, tirando para fora a carta que tinha um coração desenhado. Olá, querido. Portanto, ambos temos coisas que precisamos de melhorar. No meu caso, seria o meu perfeccionismo, a minha sobranceria ocasional. Otimismo exagerado? No teu, sei que tens medo de ser, por vezes, demasiado distante, demasiado desprendido, incapaz de ternura ou apoio. Bem, quero dizer-te, aqui, em casa do teu pai, que isso não é verdade. Tu não és o teu pai. Precisas de saber que és um homem bom, um homem doce, que é gentil. Tenho-te castigado por não saberes ler, por vezes, os meus pensamentos, por não seres capaz de atuar exatamente da forma como eu queria que atuasses naquele exato momento. Castiguei-te por seres um homem a sério, de carne e osso. Dei-te ordens, em vez de confiar que irias encontrar o teu próprio caminho. Não te dei o benefício da dúvida, independentemente dos erros que cometemos. Sempre me amaste e queres que seja feliz. E isso devia ser suficiente para qualquer rapariga, não é? Tenho medo de ter dito coisas sobre ti que não são verdade e que tenhas acabado por acreditar nelas. Por isso estou agora aqui para te dizer, tu és caloroso, és o meu sol. Se Amy estivesse comigo, como planeara estar, ter-se-ia aninhado em mim da forma como costumava fazer, com o rosto na curva do meu pescoço, e ter-me-ia beijado, sorrido e dito: e és, sabes, o meu sol. Com um nó na garganta, dei uma última olhadela à casa do meu pai e fui-me embora fechando a porta ao calor. No carro, abro o envelope que diz: quarta pista. Devíamos estar perto do fim. Imagina-me, sou uma rapariga muito má. Preciso de ser castigada. E por castigada, quero dizer possuída. É onde guardo as coisas boas para o 5º aniversário. Perdoa-me se isto está a ficar um bocadinho forçado. Passámos um bom momento aqui, sob o sol de meio-dia. Depois saímos para um cocktail, todos tão terrivelmente alegres. Portanto, corre até lá, agora, cheio de suspiros meigos, e abre a porta para a tua grande surpresa. Senti um aperto no estômago. Não sabia o significado daquela. Voltei a lê-la. Não fazia a mais pequena ideia. Amy tinha deixado de me facilitar as coisas. Afinal, não ia conseguir acabar a caça ao tesouro. Senti uma onda de angústia. Mas que dia lixado! Bonnie queria apanhar-me. Noel estava louca. Shona, chateada. Hillary, ressentida. A mulher da companhia de alarmes era uma cabra. E a minha mulher tinha-me deixado confuso, finalmente. Era a altura de pôr fim àquele maldito dia. Só havia uma mulher ao pé de quem suportava estar naquele momento. Gau olhou para mim, irritado, calado, extenuado, devido ao calor em casa do meu pai, e fez-me sentar no sofá, anunciando que ia preparar um jantar tardio. 5 minutos depois, vinha a andar cuidadosamente em direção a mim, equilibrando a minha refeição numa antiga bandeja para ver televisão. O velho plano B dos Danes. Queijo grelhado com batatas fritas barbecue. Um copo plástico de... Não é Kool-Aid, disse Gou. É cerveja. O Kool-Aid parecia demasiado regressivo. Isso é muito atencioso e estranho da tua parte, Gou. Amanhã cozinhas tu. Espero que gostes de sopa enlatada. Ela sentou-se no sofá ao meu lado. Roubou uma batata do meu prato e perguntou de forma demasiado casual. Fazes alguma ideia do motivo para os polícias me terem perguntado se Amy continuava a vestir 36? Meu Deus, não largam isso nem por nada, repliquei. E isso não te deixa enervado? A pensar, por exemplo, que encontraram as roupas dela ou coisa do género? Nesse caso, ter-me-iam pedido para identificá-las, certo? Ela pensou nisso um segundo, de rosto contraído. Faz sentido. O rosto continuou contraído, até ela me ver a olhar para ela. Depois sorriu. Gravei o jogo de beisebol. Queres ver? Estás bem? Estou bem. Sentia-me péssimo. Com o estômago cheio de gordura e a psique a crepitar. Talvez fosse por causa da pista que eu não conseguira decifrar. Mas de repente sentia que tinha deixado passar qualquer coisa. Tinha cometido um erro enorme. E o meu erro seria desastroso. Talvez fosse a minha consciência a sair da sua masmorra secreta e a vir à superfície. Gou pôs o jogo. E durante os 10 minutos seguintes, limitou-se a fazer observações sobre o jogo. E apenas entre os goles da sua cerveja. Gou não gostava de queijo grelhado. Estava a tirar manteiga de amendoim do frasco e a espalhá-la em bolachas de água e sal. Quando chegou o intervalo publicitário, fez uma pausa e disse: se tivesse uma picha, fodia esta manteiga de amendoim, projetando deliberadamente bocadinhos de bolacha na minha direção. Eu acho que se tivesse uma picha havia de acontecer todo o tipo de coisas más. Ela fez avançar a gravação durante um inning, com os cards a perder por 5. Quando chegou à altura da pausa publicitária seguinte, Gou parou e disse: hoje telefonei para alterar o tarifário do meu telemóvel e a canção de espera era do Lionel Richie. Alguma vez ouves Lionel Richie? Eu gosto de Penny Lover, mas a canção não era essa. De qualquer forma, depois apareceu uma mulher em linha e disse que representantes do serviço de apoio ao cliente estão todos baseados em Baton Rouge. O que era estranho, pois não tinha sotaque. Mas ela disse que cresceu em Nova Orleans e que pouca gente sabe que como é que se chama alguém natural de Nova Orleans? Nova Orleanense? Seja como for, eles não têm praticamente sotaque. E ela disse que para o meu pacote, o pacote A, eu e Gou tínhamos um jogo inspirado na nossa mãe, que tinha o hábito de contar histórias infindáveis, tão escandalosamente banais, que Gou tinha a certeza de que ela devia estar a gozar secretamente connosco. Desde há cerca de 10 anos, sempre que eu e Gou chegávamos a um momento de pausa na conversa, um de nós interrompia-o com uma história sobre reparação de eletrodomésticos ou utilização de cupons. Mas Gou tinha mais capacidade de resistência do que eu. As suas histórias podiam prolongar-se eternamente, sem interrupções. Prosseguiam durante tanto tempo que se tornavam genuinamente maçadoras, passando mais tarde a hilariantes. Gou tinha avançado para uma história sobre a luz do seu frigorífico e não mostrava sinais de hesitação. Inundado por uma súbita e forte gratidão, inclinei-me sobre o sofá e beijei-a na bochecha. Para que é isso? É só para agradecer. Senti os olhos encherem-se de lágrimas. Desviei o olhar por um segundo para as fazer desaparecer. E Gou disse: portanto, precisava de uma pilha AAA, que por acaso é diferente de uma pilha de 9 volts. Por isso tive de encontrar o recibo para devolver a de 9 volts. Acabámos de ver o jogo. Os cards perderam. Quando acabou, Gou tirou o som à televisão. Queres falar ou queres mais distração? Estou aqui para o que precisares. Vai para a cama, Gou. Eu vou ficar aqui às voltas. Provavelmente dormir. Preciso dormir. Queres um Ambien? A minha gêmea era uma firme adepta da forma mais fácil. Para ela, nada de gravações para relaxar ou sons de baleias. Engolir um comprimido e perder a consciência. Não. Estou no armário dos medicamentos, se mudares de ideias. Se alguma vez houve uma altura para sono assistido, ficou por ali apenas uns segundos. E depois, à boa maneira de Gou, seguiu pelo corredor, nitidamente sem sono, e fechou a porta do quarto, sabendo que o melhor era deixar-me sozinho. Havia muita gente que não tinha aquele dom. Saber quando desaparecer. As pessoas adoram falar. E eu nunca fui muito falador. Mantenho um monólogo interior, mas muitas vezes as palavras não me chegam aos lábios. Ela está bonita hoje, pensava. Mas nunca me ocorreria dizê-lo em voz alta. A minha mãe falava. A minha irmã falava. Tinha sido educado para ouvir. Assim, estar sentado, sozinho, no sofá, sem falar, parecia decadente. Folhei uma das revistas de Go, corri os canais da televisão, encontrando finalmente um programa antigo a preto e branco. Homens de chapéu de feltro, a rabiscar notas. Enquanto uma bonita dona de casa explicava que o marido estava fora, em Fresno, o que fez com que os dois polícias trocassem um olhar cheio de significado e acenassem com a cabeça. Pensei em Gilpin e Boney e o meu estômago começou às voltas. No bolso, o meu telemóvel descartável fez o som de um mini jackpot, o que significava que tinha recebido uma mensagem. Estou cá fora. Abre a porta.